agora. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Lembro a mina feia, tão acanhada e de pé no chão. Hoje maliciosa, guarda segredo em seu coração. Seu coração, menina, que tantas vezes fiz chorar, achando graça quando ela dizia: quando crescer vou casar com você. Menina, como pude te amar agora? Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Quando crescer vou casar com você. Menina, como pude te amar agora? Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Te carreguei no colo, menina, cantei pra te dormir. Cantei pra te dormir. Cantei pra te dormir. Cantei pra te dormir.